nosso Papo do Fino, o podcast do blog do finodabola.net. Você viu que essa foi bem rápida, tipo uma RBR. Agora eu vou fazer a introdução tipo Marúcio. Salve, salve, rapaziada. Estamos começando mais um Papo do Fino. Sim, perceberam as citações. RBR, Marúcio, é exatamente o que você está pensando. Vamos falar de Fórmula 1, temporada 2013, da competição mais bacana e mais importante do automobilismo mundial. E como sempre nos programas de Fórmula 1, apenas pilotos podem gravar, por isso estamos eu, Edu Zanardi e Rodrigo Bronquinha. Ô Pedro, vamos... E por que que o Montanha não pode pilotar a Marussia, uma carta? Nem Montanha, nem Fábio, nem Nogueira, nem Patão, são todos pregos. E nem Marussia, nem Caterhanes têm capacidade de pilotar. Meu Deus. Meu Deus, mas nós somos pilotos ases do asfalto. Pilotamos muito, dirigimos muito, fazemos balizas incríveis. Pena que meu carro fica tão pesado, né? É verdade. Você não passaria no teste do peso no final da corrida. Muito bem, temporada 2013 de Fórmula 1, mas antes temos recadinhos da paróquia para falar a todos, meus amigos, meu amiguinho, fazer o download do programa sobre a história do tênis no Brasil. Exatamente. Podcast problemático, né? Tivemos vários do problemas. Do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico. Nosso né? CPD. A gravação foi perfeita, os convidados, a discussão foi muito bacana. Mas o nosso CPD, Central de Perda de Dados, não trabalhou direito. Então como é que é, né? Um monte de estagiário dá nisso. E você tá continua lá. Contratando mal, né? Continua contratando mal. Barato, né? É, quer pagar esse pouco. Esse é o problema. Né? E o podcast tá lá agora, o link novinho. Pode ir lá. História do tênis no Brasil é muito interessante, muito bacana. Falamos do Brasil Open, Marister Bueno, o Guga e um monte de tenista prego que nunca virou nada. Bom, agora sim, vamos para o nosso programa temporada 2013 de Fórmula 1. Mas antes preciso dos contatos e você vai falar agora, Rodrigo. O Facebook, por exemplo. Facebook.com/OFinoDaBola. O Twitter. @OFinoDaBola.net. E o e-mail... contato@ofinodabola.net. Maravilha, no próximo bloco começamos a temporada, quer dizer, a temporada já começou, né? Nós vamos começar com o programa em ritmo de velocidade, vamos ouvir uma banda alemã. Olha aí, Sebastian Vettel, uma banda alemã, Atari Teenage Riot com Speed. Ô, Grid, toca aí. Muito bem, eu acho que antes da gente começar a falar sobre a temporada de 2013, vale um bloco pra falar da temporada incrível de 2012. Exatamente, olha, a gente tem aquele negócio de saudosismo do Senna, não sei o que, não sei o que lá, grandes finais de temporada, por exemplo, entre Senna e Prost, mas assim, a temporada do ano passado, ela pode não ter tido o final espetacular que outras temporadas já tiveram, mas assim, uma temporada completa excelente, né? Muito bem, é verdade. O que mais engraçado aconteceu na temporada do ano passado? O mais bacana de tudo, assim, foi começar a temporada com 6 vencedores diferentes. Exatamente, isso foi muito legal. As 4 primeiras corridas, 4 equipes diferentes, né, se não me falha a memória. A gente vinha de uma pasmaceira, né, de tempos de Schumacher, certo? É, exatamente. Que só o Schumacher ganhava, era a pole do Schumacher, ele largava na frente e aí embora. Todo mundo falava que era culpa do carro, porque o carro e não era o Schumacher que era tão espetacular. O Schumacher era bom, espetacular. Mas o carro que sobrava também era bom pra cacete, né? Mas era aquela pasmaceira, ninguém mais tinha saco pra assistir, você sabia que o Schumacher ia ganhar. Se o Rubinho tentasse atrapalhar, tinha que abrir. Então não dava certo, então o negócio ficou muito chato. Nos últimos anos, assim, depois, desde que o Schumacher aposentou, os finais de temporada têm sido empolgantes, né? Exatamente. Lembra, se não me engano, 2008, quando o Massa perdeu o título por uma curva. Timo Glock lá, só que o Timão acabou. Glock, chupa Massa. E aí as outras temporadas também, sempre decididas no Brasil, na Exato, última corrida e tal. Corrida. A parada diferente da temporada de 2012 foi que a temporada começou já maluca, né? É, a temporada começou emocionante, porque se você pega, por exemplo, o vencedor da primeira prova na Austrália foi o Button, que já não era um vencedor esperado, nem de uma equipe esperada. McLaren. Então ninguém esperava que a McLaren vencesse. Aí chegou a segunda prova, fomos para Malásia. Fernando Alonso. Com a Ferrari, que também não era esperado, porque na temporada passada, os testes, a Red Bull sobrou, né? Aí foi pra pista... Foi a primeira temporada do bico quebrado lá. Exato. Aquele biquinho... A decidinha do bico. Com a decidinha do bico, e o projeto da Ferrari era horrível. E ninguém esperava que a Ferrari pudesse engasopar uma vitória. E logo na segunda prova, já conseguiu. Na terceira prova... Na China, Nico Rosberg... A maior de todas as surpresas, acho que da temporada toda, né? É, porque a maior surpresa até então é que nenhuma Red Bull tinha vencido ainda. É, era o mais surpreendente. Era o mais maluco, era, cara, o melhor carro. A quarta prova, que foi no Bahrein... No Bahrein. Bahrein. Bahrein. Bahrein. Que seja. Aí sim. Até que enfim... A Red Bull ganhou. Sim, com Sebastian Vettel. Aí parecia, quando parecia... Não, e olha só um detalhe. O Vettel, ele ganhou na quarta prova, tinha sido o segundo lugar na abertura, na Austrália. Só que na Malásia ele ficou em 11º e na China, em 5º lugar. Ou seja, ele não tava ali no pódio sempre e tal. Não tava pontuando bem, né? Exatamente. Uma prova sem pontuar ainda. O Alonso tinha ficado em 5º, depois ganhou outra e em 9º. O Jason Button, primeiro, 14º e segundo colocado. Mas a coisa tava bem... Bem totalmente doida, né? Doida, então, maluca. Todo mundo embolado. Mas assim, com a vitória do Vettel no Bahrein, todo mundo achou que as coisas iriam voltar à normalidade. Entrar e a Red Bull ia voltar a passear. Exato. Foi quando, de repente, não mais que de repente, a Fórmula 1 montou o seu circo onde? Em Barcelona. Em Barcelona. Aí o Messi ganhou a prova? Não, foi o Messi que ganhou. E todo mundo achava que o Vettel já ia passear. Sim. Né? Barcelona, inclusive, é quando abre a temporada europeia, né? Exatamente. Que é quando todo mundo começa a assistir, né? Porque as outras corridas são de madrugada e ninguém assiste. Aqui no Brasil, no máximo, o VT na Sport TV, né? Tô falando aqui no Brasil, né? Lógico. No máximo. E aí, mais uma baita de uma surpresa, que ninguém esperava que acontecesse de jeito nenhum. Uma equipe, inclusive, que eu chamo de falida. Tadinha, não fala assim, né, do seu porque, Frank. É, mas pra quem viu a Williams na situação que viu com Mansell, com Piquet... Patrese. Porra, você fudeu tudo aí. Ué, cara, tô lembrando dos caras, porra. De repente, ela passa no estágio desse, né, mas consegue uma vitória com o Pastor Maldonado. Damon Hill. Nossa, dei morro. Tô lembrando dos grandes pilotos da Williams. Que beleza. Os caras foram campeões, porra. O Villeneuve. Tá bom. Então, assim, as 6 primeiras provas sensacionais, 6 equipes diferentes. É, e detalhe, isso que você falou, 6 pilotos e 6 equipes diferentes. Isso é muito legal. E aí vai que, na prova de Mônaco, alguém repete a vitória. Todo mundo esperava. Faltava quem ganhar? Não, faltava um monte de gente ainda. Faltava o Weber, faltava o Massa, faltava o Hamilton. Faltava um monte de gente. E aí quem ganhou? Mark Webber. Repetiu a equipe, mas continuou com o vencedor. Na sexta prova, que foi repetir a equipe, a Red Bull, mas com um piloto diferente. O que já fez da temporada espetacular, né? Sim, já estava espetacular. E aí, não mais que espetacular, é que isso se repete até a 8ª corrida, cara. Porque no 7º GP, que foi o do Canadá, o Lewis Hamilton ganhou. É verdade, o Hamilton ganhou. O Hamilton, aí repetiu também mais uma equipe vencedora, a McLaren. Né, com 2 vitórias. E no Grande Prêmio da Europa, aí sim, no Grande Prêmio da Europa, aí acaba com tudo isso e o Alonso vence de novo. Foi o primeiro, o Príncipe das Astúrias. O Príncipe das Astúrias, no 8º GP, ele consegue a segunda vitória dele. Ou seja, durante 7 Exatamente. Grandes Prêmios. 7 pilotos diferentes. Sensacional, cara. Isso já fez a temporada uma temporada maravilhosa. Só que assim, não tinha como, por exemplo, do Pastor Maldonado manter uma regularidade durante o campeonato. Porra, caraca. Né, tendo possibilidade de título, né? Então a possibilidade de título foi se estendendo com o quê? Com o Alonso, né? Com o Vettel. E a partir daí, né? A partir do Grande Prêmio da Europa, o Alonso ele meio que se estabelece na liderança, né? Porque na corrida seguinte na Inglaterra ele pega o segundo lugar e na Alemanha ele vence, né? Enquanto isso, o Vettel acumula fracassos. O Vettel, só para você ter uma ideia, depois da vitória dele no Bahrein, ou no Bahrein, como você diz, ele só pega pódio, o terceiro lugar, na Inglaterra, uma, duas, três, quatro, cinco corridas depois um quinto e um quarto, e na Bélgica, um segundo lugar. E na Itália, em Monza, ele cai fora. Ou seja, tava na draga, desgraçado. Tava complicado. Nessa época do torneio, o Weber tava na frente dele, o Hamilton Weber tava na frente dele. Exato. E o Alonso era o líder do campeonato. E o Alonso com uma regularidade incrível, com um carro que era questionado. Super questionado, porque o Massa tava lá atrás. Então, mas nesse momento é que, na verdade, você acaba analisando quem dirige pra cacete, né? É verdade. É aí que eu falo, porque algumas pessoas falam, a Fórmula 1 não é esporte, porque aquele papinho, né? Quem porque manda é o quem manda é o carro. Mas assim, essa temporada é uma temporada que provou que não. Exato. Porque quem falaria no início da temporada que o Nico Rosberg e o Pastor Maldonado não é uma corrida? É, mas aí assim, tem aqueles fatores malucos de corrida, né? Que às vezes. Não, a do Pastor Maldonado foi uma corrida muito louca, né? Você tem estratégia. Você tem sorte. Mas você fato tem... era que assim, o Weber tava com azar e o Mark Webber e o Lewis Hamilton tinham carros muito mais rápidos do que a Ferrari do Alonso. Sim. Né? E o Alonso era líder do campeonato, digamos assim, entre aspas, no braço. No braço. E ele conseguiu sustentar essa liderança no braço ainda por um certo tempo, né? Porque assim, a Ferrari, se você pegar, né, o Button e o Hamilton, eles estavam próximos na classificação. O Webber e o Vettel também próximos na classificação. Já o Alonso pro Massa estavam distantes. É, não precisa nem falar, né? Ou seja, não é que o pacote da Ferrari era bom. Tudo bem, são acertos diferentes, cada um tem o seu engenheiro e tal. Mas o projeto é basicamente o mesmo. Ou seja, quem fazia o carro andar era o Alonso, não o Massa. Assim como na Lotus, quem fazia o bichinho andar era o Raikkonen e não a mula do Grosjean. Não, agora o Grosjean... Ele é sensacional, né? Ele é o Grosjean, né? Ele é grosso. Ele consegue passar três corridas sem cometer um erro? É, o problema é que ele acha que a corrida só tem uma volta. Ele tem que correr aquelas disputas de dragster, sabe? Aqueles campeonatos que é só a reta, né? De arrancada. Porque ele acha que tudo resolve na primeira volta. Então ele vai, ele tenta passar todo mundo e tal, não sei o quê. E aí faz cagada, velho. É uma mula. Não, ele é burrinho, viu? Bem burrinho. Bom, enfim. Aí as coisas vão rolando. E aí vem a grande virada do Vettel. Exato. Quatro vitórias consecutivas. Aí voltou a ser a RBR, né? E a Fórmula 1... Então, na verdade, agora eu vou questionar o que você falou em discussão, tomando ano passado como base. Pode questionar, estamos aqui para uma discussão esportiva com qualidade. Então, a Red Bull, na verdade, ela nunca deixou de ser o grande carro. E te dá asas também. Amor de Deus. O cara quebra minha linha de raciocínio no meio do... Então, assim, ela sempre foi o carro mais rápido. Sim. Mas nem sempre o conjunto mais consistente. E eu acho Defina que como... Não, porque o que acontece? É, a Fórmula 1, ela tem uma variação de circuitos muito grande. Sim. Então, a característica dos circuitos, elas vão mudando de um para outro, assim, seguidamente. Você não tem mais... Antigamente, você falava assim, tem uma série de circuitos velozes... Aí pegava e ia correr na Hungria, no México, na Itália, né, e na Alemanha, por exemplo. Né, circuitos de alta velocidade. E hoje em dia, eles não têm, eles vão de uma corrida para outra que o acerto do carro é completamente diferente. Então, assim, a Red Bull, para mim, ela tem o melhor carro, mas ela não tem o melhor acerto. Porque eu acho que eles não trabalham tão bem, por exemplo, como a Ferrari do Alonso. Porque a equipe estratégica do Massa... Ela já tem provado que ela não sabe fazer estratégia nenhuma. Vimos isso na última corrida da Austrália. Exato, já em 2013, né? Deu mas isso uma só, no próximo bloco, mas... só no próximo bloco. Mas assim, eu vejo a Red Bull com essa falha. Eu acho que ela não acerta tão bem pra corrida. E outra, ela é muito boa pra treino, né? Porque assim, pra bater o Vettel na pole é a coisa mais difícil que tem, né? É verdade. Daí pra frente, dessa última retirada do Vettel, né? Ele não completou a prova em Monza. Ele engata quatro vitórias seguidas em Singapura, Japão, Coreia e Índia. Quer dizer, ele não estava indo bem na Europa, né? Na Europa não é um negócio dele. Pipocou. É. E o Hamilton, na verdade, também manteve uma temporada bastante consistente. Não, o Hamilton permaneceu... também, com três vitórias e tal. Mas daí pra frente as coisas começaram a se desenhar, né? Dessas quatro vitórias do Vettel, o campeonato começou a se desenhar. Porque o Hamilton perdeu alguns pontos, o Button também, o Webber, e a coisa ficou concentrada em três pilotos. No Vettel e no Alonso direto. E na grande surpresa do ano passado, Kimi Raikkonen, The Iceman, o Homem Vodka, como eu gosto de chamá-lo. Ele tinha chance de título, né, nas três últimas corridas, mas tinha que acontecer milhares de coisas, né? A disputa estava meio entre Alonso e Vettel, né? Tanto que chegaram, né, à última prova. Mas dizem que já meio decidido, né? Porque o Vettel tinha que só chegar em quarto, exatamente, e tal. Tinha que já em nono se o Alonso não ganhasse. Era tal, só não. Administrar, vai, era só administrar. Assim. Tinha que completar a prova e marcar ponto. Mas mesmo assim, a última prova foi legal no Brasil, porque teve um momento que ele ficou pra trás, não foi? Aí todo mundo ia ver, exatamente. Só que o problema é que o Alonso não era líder, né? Exatamente. O Alonso precisava chegar na liderança. Agora, essa em questão, em relação ao Raikkonen, é mais um piloto, bem como o Alonso, que mostrou que o braço define corrida. Porque... Mesmo embriagado, Kimi Raikkonen não é exemplo para ninguém, né? Se beber não dirija, se estiver na Fórmula 1, faça como Kimi Raikkonen, né? É porque não tem baú, os caras pesam. Os caras medem. Mas não mete bafômetro. Mas não faz bafômetro. Se metesse o bafômetro, o que tem de vodka naquele canudinho ali que sai do capacete do Raikkonen é uma beleza. Na última prova, o Vettel ficou em sexto lugar e garantiu o título da temporada. O Alonso, em segundo lugar, garantiu o vice-campeonato. E quem venceu foi o Button. O Button abriu a temporada e fechou a temporada. Que beleza. É um bom piloto, ponto. É um bom piloto. É um bom piloto, ponto. Eu gosto do Jason Button. Eu gosto também, mas ele parece que me emplaca, né? Ele não é... Ele é piloto de corrida, diferente do Vettel, que você falou. Eu acho o Button piloto de corrida. Ele sabe correr a prova. Não tô falando que ele é rápido ou que ele é arrojado. Ele sabe correr uma prova. Se ele tá ali em quinto, ele fala, quer saber, eu vou ficar aqui em quinto, mantendo a minha estratégia, vou marcar meus pontinhos. Mas você sabe que eu vou te falar uma coisa que você pode dizer que não tem nada a ver, mas eu acho que é uma coisa que atrapalha o Button. Ele não tem carisma. Ah, eu pelo contrário, eu acho que ele tem carisma, cara. Ele é super simpático, um cara legal, um cara então, bom na chão. Mas ele não tem até então, ele é legal. O carisma que eu digo é até aquele negócio, pô, ó que piloto é ele. Porque ele, quando surgiu, né, ele tinha aquele negócio, pô, uma baita de uma promessa, corria. Aí ele teve aquele acidente onde ele teve a contusão, ele ficou, fraturou a perna, ficou tanto tempo sem correr. E não voltou na mesma. E ele, eu acho que ele perdeu esse estigma de grande piloto, de grande promessa que ele teve. Então na você época. Diz assim, por exemplo, eu falei que ele é legal, né? Ou você definiu ele como legal. Então, por exemplo, você pega o Alonso e o Hamilton, que são meio malas, assim. Meio? Né? Meio malas. E o Raikkonen, que é aquele friozão, assim. Esses estilos passam carisma porque o torcedor vira e fala assim, não, eu gosto do estilão do Raikkonen, fechadão, não tô nem aí e tal, ou eu gosto da malice do Alonso e do Hamilton. Ou seja, o torcedor pega o carisma do cara. Então, exato, o carisma não, são ele caras não tá legais. Ligado à simpatia. Eles não são caras legais. O carisma não tá ligado à simpatia, é como se o cara tivesse uma aura que o público capta essa aura e veio carrega e fala, o cara. Esse é o cara. Exatamente. O Button meio que passa despercebido. Se ele passa, todo mundo dá um joinha pra ele e fala, sai daí logo. Exato. Não, você pega o Schumacher, por exemplo. Quantas pessoas não sempre falaram que o Schumacher é arrogante? Sim. Né? E era um cara, você vai discutir o carisma do Schumacher? Não. Enfim, o que aconteceu aqui, terminando a temporada 2012, Sebastian Vettel, tricampeão mais jovem da história, não é? E a Red Bull, com apenas... Sei lá, oito anos não, faz aí, 2005 para 2013. Completando oito agora. Acertei então agora, que beleza. Não, o CP falou ano passado, né, 2012, era 7. Mas era final do ano já, tudo bem. Eu não sei quando é o aniversário da escuderia. Tá, que seja, com apenas 7 anos, tricampeã de construtores. Passando o carro geral nas últimas 3 temporadas. Então, na verdade, é a equipe mais vitoriosa da história da Fórmula 1. Relativos à história da Fórmula 1. É verdade. Graças à asa dianteira e asa traseira, porque Red Bull te dá asas. De novo. E não ganhamos nada para falar isso. Que merda. Bom, nem o Red Bull, né? Nem o Red Bull quente a gente ganha. Tudo bem. Bom, fechamos aqui a temporada 2012. No próximo bloco a gente fala da temporada 2013. Aí sim vamos, né, dar uma passada geral no que vai acontecer, no que pode acontecer este ano na Fórmula 1. E agora, como a primeira corrida foi na Austrália, vamos ouvir uma banda australiana, vamos ouvir Airborne com Running Wild e já voltamos. Ô, Cride, toca aí. I'm sick of your shit and your moaning. temporada 2013 de Fórmula 1. Agora sim, tema do programa, finalmente. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você não vai tocar nenhuma música caipira hoje? Não. Tá. As bandas... Nunca ouvi falar na minha vida essas bandas. Ou não, aconteceram muitas mudanças de regra do ano passado pra esse ano. Por quê? Eles sempre mudam no pacote? Por quê? Porque em 2014 vai ter uma mudança gigantesca em toda a categoria. A volta dos motores turbo. Ah, puta, eles vão voltar com o turbo. Lembra aquela história do V12, turbo então, e tal? Motores mas... Honda, vamos deixar pro podcast Honda. Do outro ano, então, vamos. Porque... A gente não isso sabe não vai dar certo, mas acho que vai desequilibrar muito a Fórmula 1. Então, eu li que esse ano, assim, ou agora pode ser decretada, né, assim, o fim do sucesso da Red Bull e tal, porque as outras equipes, né, se aproximaram mais e tal. E que o ano que vem, com essas mudanças malucas, porque o projeto do carro vai ter que ser mudado totalmente, né? É, totalmente. E aí a Red Bull, com o Adrian Newey, ele consegue fazer um projeto superior e avançado 2-3 anos na frente dos outros. Ou seja, a hegemonia da Red Bull pode continuar com a mudança do ano que vem. Porque assim, ficar mais hegemônico ainda. É mais né? Exatamente. Assim, é mais propício que eles acertem o carro mais rápido que os outros para esse novo projeto, para esse novo motor, né? Porque o cara é um gênio e tal, lá lá lá. E aí, bom, mas enfim, papo para o ano que vem. Exatamente. Ano que vem. Mas assim, por isso que as regras não mudaram tanto, o conjunto aerodinâmico, as regras técnicas e tal, e regras técnicas e esportivas não mudaram tanto, porque a FIA falou assim: "Não, não vamos quebrar a cabeça de vocês agora. Vocês já estão pensando em 2014, nos projetos de lá, nas mudanças que a gente vai fazer para 2014, então vamos deixar tudo meio que parecidão." Então não teve muita mudança. Eu queria só que os caras liberassem mais tempo mexer no spoiler traseiro. Como assim? Porque ele só pode abrir, tipo, 2 segundos antes de tentar outra passagem. você não foi Porra. Claro. Você falou assim, mais tempo para os caras mexerem, mas eu achei que era tipo mais tempo para os mecânicos... Não, do ajuste do piloto mesmo, quando ele mesmo abre e fecha. Você tá falando do flap móvel. É, o spoiler traseiro que vai mexendo. O DRS. O DRS. Então, bom, pra quem não sabe, a asa traseira, ela é móvel agora, né? Desde a temporada passada. Desde a temporada passada. Ela é móvel. Como assim? Se você olhar o carro de frente, ela tá fechadinha. Sim, você vê uma paredinha assim de, sei lá, 30 centímetros, 40 centímetros, sei lá. Em certo momento, o piloto pode abrir essa asa. O que acontece? Pra quem não conhece, tipo, aeroteto Zetaflex. Exato. Exatamente. Aí ela dá aquela abridinha, sabe? Elas são duas partes que se movem, né? Elas estão na posição vertical. Vocês não estão vendo, mas o Edu tá fazendo com a mão. tô tentando desenhar, pô. Elas ficam na posição vertical. É quando abrem, elas mudam pra posição horizontal. Oriental. Ai, que burro, dá zero pra ele. Horizontal, e aí fica um espaço aberto. Que é pra entrada de ar e da grande velocidade. O que acontece com a posição normal? Gera mais pressão aerodinâmica, pro carro ser mais rápido na curva, né? Assentar, porque teoricamente estabilidade, o vento bate, fica preso ali na asa, né? E segura o carro no chão. Na reta o cara pode acionar, abrir isso aí, o que acontece? O vento passa batido, não tem... arrasto, não sei, você é o técnico do arrasto. Não tem arrasto, né? O carro desliza mais rápido. Isso nas retas. Só que ele só pode acionar. E agora mudou também a regra, hein? Ah, isso tá vendo, ó. Mudancinhas na regra básica. É, são pequenas mudanças. No treino podia acionar onde o cara quisesse. Agora só pode acionar nos mesmos pontos que pode acionar na corrida. É, então. É isso que eu acho errado. Mas isso eles falam que é por segurança. Porque no treino o carro é lançado mais rápido. No treino os tempos são... Peraí, por segurança, você acha que o piloto vai colocar a segurança dele em risco? O cara Camu e Kobayashi colocava. A dele é de muito louco. O Grosjean também, né? O Grosjean vai querer abrir toda Graças hora. Graças a esses manés aí que... Porque eu acho que quando você abre em situação, por exemplo, você aumenta muito a possibilidade de ultrapassagem. Se você permite essa abertura. Então você pode esse ano, se não me engano, são em dois momentos, em retas designadas pelos comissários, e você pode só acionar quando você estiver a 1 segundo ou menos do carro da frente. Ou seja, se o cara tá lá na frente e fala assim, não, vou abrir pra dar um gásinho, é tipo um turbo falso nessa parada, né? É. Um turbo aerodinâmico. É, então, mas na verdade o que acontece? Se você já tá no vácuo, ele não vai fazer esse efeito todo. Por isso que eu acho que ele devia ser liberado antes, pro cara ganhar alguns centésimos, décimos na reta. Entendi. Agora, se de repente, ó, não libera pro cara da frente. Óbvio que não libera pro cara da frente, né? O cara vai sair decolando, né? Mas enfim, você só pode acionar essa parada quando você tiver um segundo ou menos do adversário da frente. Concluindo, não gosto do que os caras fizeram. E ele é desativado quando você pisa no freio, automaticamente o flap fecha. Eu gosto do DRS. Mas eu concordo com você, eu acho que o cara podia abrir a hora que ele quisesse. É, eles têm que dar mais liberdade pra ver como é. Depois, se ficar ruim, aí eles ficam restringindo. É, eu também concordo. Ah, o aerofólio dianteiro mudou. Então, assim, porque o ano passado teve uma polêmica do bico flexível da Red Bull. É. Você viu isso? Não lembro, pô. Os caras falaram pra cacete. Não sei se eu vou achar na internet, mas tem um gifzinho que mostra... Que é o bico mexendo. Que mostra a Red Bull passando por uma zebra. E, cara, o bico da frente parece de borracha mesmo. Ele fica todo... tudo molinho. Entenda como você bem, né, quiser, né? A flexibilidade desse termo. E esse ano as regras pro aerofólio, as regras não, né? A inspeção vai ser mais rígida e tal, não sei o quê. E você já reparou que a asa dianteira tem um monte de coisinha agora em cima? Tem um monte de recorte, ela não é mais aquela asinha retinha. Ah, tipo, porque é pros caras dar mais estabilidade pro carro, isso, né? Isso, então, ela tem que aumentar e gerar maior pressão aerodinâmica. A força aplicada é uma força de 100 kg em cima do bico Caceta. Do carro. Caceta. É. E ele não. E isso significa que eu não posso sentar no bico do carro. Não, não pode, senão você vai quebrar o bico do carro. eu estou quase no limite. E a flexibilidade não pode ultrapassar 100 milímetros. Ou... Tá bom, 10 centímetros. Muito bem. O ano passado era de 200 milímetros a flexibilidade. E aí diziam que o da Red Bull mexia mais. Mais. Né? Porque ele era tudo malemolente. É, então, mas a Red Bull ano passado foi sacana, né? Tinha um gingado maior. Porque eles não têm como provar isso aí, né? É. Mas esse ano a fiscalização vai ser mais rígida. Uma parada que continua esse ano é aquele negócio lá da posição do escapamento, lembra? Ah, outra que saiu uma discussão do caralho foi por causa da Red Bull também, né? Também. Porque eles fazem um negócio mais bacana. Aí, não assim, é que é mais bacana, é que assim, tem a regra, né? Aí você tem a interpretação da regra. Sim. Então, quando a regra não é muito clara, como diria o Arnaldo, sim, eles usam os subterfúgios que eles têm para criar o projeto. Não, mas quando eu falo que eles fazem uma coisa mais bacana, é que assim, o projeto deles é melhor do que o dos outros. Então, é melhor, porque eles sabem explorar as deficiências da escrita da regra. Eles conseguem soluções mais práticas, mais efetivas do que os outros. Exato. Aí os outros ficam olhando e falam assim... Pô, isso não vai. Não pode. Aí vai a FIA, lambe os caras. Olha e fala assim, não, beleza, pode. E aí todo mundo copia, tipo, duas Exato. Corridas depois copia. Tá todo mundo igual pra equilibrar mesmo. Mas ou então a FIA vai lá e veta, né? É, ou vai lá e veta. Mas é bacana, né? Porque, assim, os gases, né, que são expelidos pelo escapamento, eles, tipo, eles flutuam próximo da carenagem e aumentam a pressão aerodinâmica pro carro ficar mais firme no chão. Não tem, tipo, um vocabulário de termos técnicos muito vasto. Por isso eu tenho que usar, projetos bacanas, carro firme no chão. Mas por isso que por isso que o nosso podcast é diferenciado. Exato. Porque é pra todo mundo, a gente não alija nenhuma camada da população Boa. Do nosso podcast. Boa. E pneu, hein? Pneu é da hora, né? Eu acho um pneu um saco. Ah, da hora, mano. Não, eu não gosto dessa coisa do campeonato ou da corrida ser decididas, não nos boxes, porque aí é estratégia se você entra antes ou não. Mas assim, o cara tá em primeiro e tal, não sei o que, ele não pode, sei lá... forçar muito o carro, senão ele tá com o pneu macio, aquela merda. Você imagina esfarela. Como é que tá o pneu do Grosjean sempre? Enfim, o lance é que é o seguinte, uma coisa que mudou. O peso do carro diminuiu porque o peso do pneu aumentou. Então, para equilibrar, eles diminuíram o peso dos carros. Só que o que a gente viu na Austrália é que os pneus estão se deteriorando muito rápido. Sim. Né? Então aí se composto... Mas você também tem que ver a opção que eles fazem pelo pneu. Agora, já que tá falando de pneu, deixa eu fazer só uma observação. Sim, pois não. Eu acho interessante essa história de uma fabricante única. Você gosta? Eu gosto justamente porque aí eu acho que o pneu faz menos diferença. Ah, não, tem razão. Porque o que acontece? Você tem duas fábricas distintas, o pneu pode ser um fator decisivo. É verdade. Quando você tem uma única fábrica, a escolha do tipo de pneu faz parte do jogo. Esquema Fórmula Indy, assim, né? Tipo, então. Tudo igual pra todo mundo. Acaba fazendo parte do jogo. Entendeu? Então, como eu brinquei aqui, o Grosjean vai estourar todo o pneu, ó, porque o cara é grosso. Uhum, agora, o cara tem que fazer a gestão do pneu também. Temos seis pneus, presta atenção, seis tipos de pneu. O de chuva, o intermediário, o super macio, que ele é mais suave na lateral, é esse que deteriora pra cacete. Uhum. O macio, o médio e o duro. Agora, são os quatro pra pista seca. Agora tem um lance, hein? Tem aquela obrigação de usar um composto de cada na corrida? Não tem uma parada assim? Não, no fim de semana. Ah, no fim de semana. No fim de semana. Se a gente falou cagada aí, alguém corrige no comentário aí. Porque eu lembro que tem a obrigatoriedade de você usar, sei lá, compostos diferentes, não sei se no fim de semana ou na corrida. Não tem o lance do cara, pelo menos tem que dar uma volta com o médio. Mas não na corrida. Não na corrida? No fim de semana. Não, não tenho certeza absoluta, porque certeza absoluta eu só tenho que eu tô vivo hoje. Agora. Agora. Não sei daqui 20 minutos, não sei. Não, espero que eu não quero ter trabalho com você. Imagina me carregar. Puta merda, né? É, o que que acontece? Você, essa questão de usar os pneus e não poder, de repente, trocar por pneus novos, né? Isso gera um desconforto pro piloto, porque, bom, eu vou fazer o treino, né? Eu tenho 6 jogos de pneus, vou fazer o treino. Aí, de repente, eu tenho que lembrar que eu vou usar aquele pneu também na corrida, porque ele vai ter que usar dentro daquele jogo. Certo. Então, imagina, o cara optou pelo macio. Vou treinar com o macio? Beleza. Fudi o macio. Fudiu. Como é que ele tá? Macio. Fudiu. Como é que ele... Ferrei o macio. Como é que ele tá pra prova? Cagado. Entendeu? Então, como é que você vai fazer? Você vai lascar no super macio, você vai pro médio. Então, isso eu acho bacana da estratégia. Entendi. Entendeu? Se ele falou besteira, então... você corrige aí no comentário. Bom, resumindo a parada, o que, que aconteceu? Regulamento técnico. Mudancinhas. Introdução de testes mais rigorosos sobre a deformação dos aerofólios dianteiros. Isso que a gente já falou do bico flexível da Red Bull. Elevação do peso mínimo dos carros para compensar o aumento do peso dos pneus. Aquilo que eu falei agora. Exato. Eliminação do subsídio, abre aspas, força maior, fecha aspas. Isso está na regra, está escrito assim. As aspas não são por minha conta. Isso está no texto. Quando um carro para na pista após o treino classificatório. Sabe por que isso? Porque o cara tem que ter um limite lá de não sei quantos litros... No tanque. E o Vettel, se eu não me engano, o Vettel ano passado e mais alguém que eu não lembro, não sei se foi o Lewis Hamilton, eles foram punidos porque eles pararam, porque se eles fossem até o... Não ia ter gasolina suficiente. E aí eles pararam por força maior, não, paramos por força maior. Não existe mais força maior. E aí a FIA foi lá, mediu e falou, não, vocês não tinham combustível dentro do limite, né, ou tava muito abaixo, né. Então eles foram punidos. Foi inclusive uma corrida que o Vettel largou em último, uhum. Passou todo mundo e tal. Enfim, esse ano vai ter a eliminação do subsídio de força maior. Ou seja, vai ter que todo mundo ir pro box de qualquer jeito. E se o cara parar por força maior, sem dizer que é por força maior... Vai largar no final. Não, a FIA vai calcular o quanto ele gastaria de combustível até o box. Vai fazer uma conta lá e vai falar se o cara tava dentro ou não do limite. Então, se a força maior for de verdade, né? E, bom, todos os chassis passarão por testes com aplicação das cargas máxima. Antes, apenas um era testado com o peso mais alto e os outros com 20% de carga menor. É, beleza. Regulamento desportivo. Por razões de segurança, aquilo que a gente já falou, o uso do DRS durante o treino classificatório será permitido apenas no local que será utilizado na corrida. É. Que a gente não gosta, a gente acha que tinha que ligar mais e total. Passa também, porque eu fiquei bravo. Foda-se. E em semanas de GP, o toque de recolher nas noites de quinta-feira passarão de 6 para 8 horas. E serão permitidas apenas 2 quebras durante o ano em vez de 4. Aí o Raikkonen gostou, hein? Não, mas porra, no toque de recolher não é pro cara sair. É pra equipe mexer no carro. Eu sei. Porque a Ferrari o ano passado fazia isso que era uma beleza, né? Ficava mexendo no carro até altas horas. Tomou punição e o caramba. Né? E esse ano foi limitado. De 6 para 8 horas o toque de recolher. O toque de recolher é de 6 para 8 horas, ou seja, os pilotos eles têm menos tempo para ficar no carro, né? E mais tempo para ficar livre. O Raikkonen gostou e os pilotos também gostaram. E os mecânicos também gostaram. O Raikkonen ele vai fazer o quê no tempo livre a mais que ele ganhou? Beber que nem um porco finlandês. Bom, de regulamento, cara, é isso. No próximo bloco a gente fala dos circuitos, das pistas, dos pilotos, das escuderias, perspectivas para este ano, para essa temporada. As apostas, quem vai ficar em último, Marussia ou Carter. E que é mais fácil, né? E agora vamos fazer uma homenagem. Você está ouvindo o podcast, quando o podcast foi pro ar, rolou o GP da Malásia já. Que a gente gravou no fim de semana do GP da Malásia. E o próximo GP, dia 14 de abril, é o da China. GP da China. Certo? Nessas semanas aqui atrás, faleceu Emílio Santiago. Uma das maiores vozes da MPB. Se não a maior voz da música popular brasileira. voz. O cara tinha um vozeirão. Tinha um vozeirão. Vozeirão style. Era da hora. Minha mãe e meu pai gostavam dele. Quase só regravava, mas era um vozeirão. Não importa. Era um intérprete. Exato. Um intérprete. Ponto. Os maiores intérpretes da música brasileira. É isso aí. Eu também gosto do Emilhão. Por isso vamos ouvir o quê, Rodrigo? Verdade Chinesa. Em homenagem a Emílio Santiago, o Crilê. Toca aí. Depois desse boleirão brabo, que beleza. Vamos lá, 64ª temporada, temos uma prova a menos esse ano. O GP da Europa. 19 provas, o ano passado foi o recorde, 20 corridas. Esse ano 19, por quê? O GP da Europa saiu, era aquele disputado em Valência, nas ruas de Valência. Eu gostava, era bonito. Era bonito. Era bonito. Mas saiu... Mas contrato, né? Foi questão contratual. Saiu fora e aí ia entrar o GP de New Jersey. Mais uma corrida nos Estados Unidos. Tem a de Austin e agora teria a de Nova Jersey. Só que não ficou pronto, não deu certo. Olha os americanos aí canelando. É, ninguém fala nada, né? Fica só na... Imagina na Copa. Imagina no Super Bowl. Lá é assim, né? Imagina no Super Bowl. Já que o Super Bowl teve apagão também esse ano, né? Quer dizer, o negócio tá feio lá, hein? O lance foi isso, cara. O GP de... O circuito de Nova Jersey não ficou dentro dos padrões estabelecidos pela FIA e ele só vai entrar na temporada o ano que vem. Então temos 19 corridas. Já tivemos a da Austrália, a da Malásia. O próximo, como falamos, é da China, por isso a homenagem aí do Emílio Santiago. Como é que chama a música mesmo? Verdade Chinesa. Verdade Chinesa. E aí vem Bahrein, que termina essa sequência de provas na Austrália. Austrália, muito bom. Na Austrália. Mostrou todo o seu conhecimento geográfico. E aí começamos a temporada europeia, que aqui no Brasil é quando a gente começa a assistir mesmo a temporada, né? É, a temporada, porque, porra, é prova... a temporada europeia, calma, né? Porque se... Não, assim, eu digo a temporada europeia, assim, dos circuitos clássicos. Ah, tá, a temporada clássica. Temporada clássica, pelo menos, melhor assim. Temporada... Não, mas o Canadá é meio Europa, assim, sabe? Ah, então você vai separar hemisfério sul e norte. Tá bom, vai. Temporada clássica, vai. O GP do Canadá é famosão, né? É, então vamos lá, aí a gente vem com Espanha, Mônaco, Canadá, Grã-Bretanha e Alemanha. Alemanha que é em Nürburgring, não mais em Hockenheim. É, isso é muito triste, porque Hockenheim é o circuito mais bonito da Fórmula 1. Mas quase ficou fora. Depois o GP da Alemanha também. Spa-Francorchamps. Nossa, na Bélgica. Deu uma montanhada agora. Hungria, Itália, e aí a gente vem para a parte final. Volta para a Ásia, Singapura, Coreia, Japão, Índia, Abu Dhabi, e aí vem para as Américas. O GP de Austin nos Estados Unidos e o GP do Brasil, fechando a temporada no dia 24 de novembro. Beleza. O GP mais longo é o do Brasil, 71 voltas, e o mais curto é o de Spa, na Bélgica, com 44 voltas. É, você usou um termo que não foi bacana. Mas curto em voltas. Ah, tudo bem. Tá, o que tem menos volta, pronto. Ah, tá, o pessoal entendeu, a nossa audiência é sagaz. Algum comentário sobre os circuitos, nem nada? Olha, eu na verdade... Apenas comentário... a sua lamentação de Hockenheim? É, a lamentação e uma questão que eu até abordei no bloco anterior. Porque o que acontece? Você não tem circuitos com características muito parecidas para um carro ter acertos bons em duas provas seguidas sem fazer grandes alterações. Então as equipes, muito mais do que antigamente, têm se mexido para criar novos acertos. E é um dos fatores que traz essa possibilidade de emoção maior na temporada, né? Porque sabendo que as mudanças foram poucas, o calendário é similar, os carros não tiveram mudanças absurdas, esperamos uma nova excelente temporada, né? Falando em uma nova excelente temporada, temos uma, duas, três, quatro, cinco equipes com possibilidades de vitórias e de brigar pelo título de construtores. É, eu particularmente acho que a gente poderia dar uma pitacada. E limitar a parada? Não, percentualizando a chance de título. Porque assim, vamos falar primeiro de equipe, depois de piloto, certo? Tá bom, certo, beleza. Então assim, o título é 80% da Red Bull do mesmo jeito. É, ok. Certo. Sobra 20% para as outras quatro. Mas eu tô falando, mas tá, tudo bem. Mas marcar pontos, todos vão marcar pontos. Não, e vão marcar bastante. A Red Bull não vai. O problema é que na hora de ver quem tem mais garrafa vazia pra encher. Pra vender? Não, pra encher, porque aqui é gasolina, né? Ah, tá bom. É, o Vettel também tem a possibilidade maior de sobressair, porque ele é mais piloto que arranca toda a exceção feita ao Alonso. E ao Raikkonen? Então, o Raikkonen, ele tem um equipamento mais limitado que o Alonso, né? Sim. Apesar de que a Lotus tem se acertado, né? É, eu colocaria aí três forças brigando, pelo menos nesse início de temporada. A Lotus, não tô falando em ordem, tá? A Lotus, a Ferrari e a Red Bull. E a Red Bull. Acho que McLaren e Mercedes estão ainda atrás. Pra trás. Então, McLaren e Mercedes estão para trás. Eu dividiria assim, 80% para Red Bull, 10% para Ferrari, 8% para Lotus e 1% para cada uma delas. Nossa. Porque assim, para mim é porque o que acontece? A McLaren tem uma vantagem que ela tem dois grandes pilotos. Ela tem dois pilotos muito bons, que são o Button e o Sérgio Pérez. Então tá com dois pilotos, que são dois pilotos bem rápidos. O Hamilton tá com a Mercedes, com o Rosberg. Então assim, são todos pilotos bons. Pra mim, fraquinho aí é o Massa. E o Grosjean? Não, ele esquece. E o Weber? A Lotus é... Não, o Weber não é ruim. Ah, é sim. O Weber não é ruim. É sim. O Weber... Sabe quem me lembra o Weber? Eu vou fazer uma comparação... Os fanáticos por Fórmula 1 que eu vi, eles vão me execrar. É. O Weber me lembra o Prost. Nossa, você tá maluco. Tô falando pra você. Ele, o que que acontece? Ele não é audaz. Então o que acontecia? Mas ele não é nem minimamente técnico como o Prost. Não, ele é técnico. Não, lógico, ele não é técnico. Não, para, não é. Lógico que ele não, é técnico. Como o Prost, ele não é. Não, mas porque a época era outra. Na época o carro época não fazia outra, praticamente você, nada. Você deu não. O Prost com aquele nariz daquele tamanho num carro hoje... O Weber é mais técnico que o Vettel. Pode ser. O Weber é mais técnico que o Alonso. Não. Não, não. Nem não fudendo. É. O Weber é mais técnico que o Hamilton. O Weber é mais técnico que o Vettel. O Raikkonen? O Button. Ah, não sei não, hein, cara. Eu acho que o Weber, ele só perde técnico, em talento. Ele é tão técnico que esquece de acelerar. Esse que é o problema. Tomar no cu, cara. Mas o Prost fazia isso, filho. Não. Se você não for vem, acompanhar vem, a história, o Prost só esperava os outros errarem. Não. Aí ele tinha o Mansell na frente pra errar e fazer os outros errarem. Não, era senhor, uma beleza. Não vem com essa. O Prost era tecnicamente absurdo, para, cara. Para. Era assim. Então, mas isso só num podcast de crossover entre Prost e os outros. Dessas cinco equipes que eu falei, todas têm um campeão mundial e um prego. Vamos lá, ó. Red Bull, Sebastian Vettel e o prego do Weber. Eu discordo que o Weber seja prego. Ferrari, Fernando Alonso e o prego do Massa. McLaren, Jason Button e o prego do Sérgio Pérez. Também discordo. Eu não acho o Sérgio Pérez nada. É uma promessa. Promessa o cacete. Não vai dar em nada. Eterna promessa. Anota aí. Kimi Raikkonen e o prego do Grosjean. E o Lewis Hamilton, na Mercedes, e o prego do Nico Rosberg. É, também não acho que é prego, não. É prego, sim, porque ele já viu que disputar com o Schumacher em fim de carreira, aposentado, dirigindo com o cotovelo pra fora do cockpit, é diferente do que disputar óbvio. Com o Lewis Hamilton, que é um maluco, louco, doente. Eu gosto do Lewis Hamilton. É o... Ele é loucão, é manso, né? É manso. Loucão. E ele já tá comendo poeira do Lewis. Não, e vai comer porque... Mas legal, né, cara, você ter assim, né, dessas cinco equipes principais, sempre tem um campeão mundial e um segundo piloto, né? Agora, eu acho que esses segundos pilotos que estão, quem tá bem abaixo é só o Grosjean e o Massa, viu? E o Massa parece que não vai dar tanta moleza esse ano, né? Ele pelo menos começou, largou muito bem na primeira prova. Fez uma segunda colocação agora. Na Malásia, então assim... É, você lembrando que a gente tá gravando antes, depois o Massa ganha a porra da prova na Malásia, nós somos fodidos. Mas eu acho que só o Massa e o Grosjean, eles ficam um pouco atrás dos outros. Eu não acho o Rosberg, o Weber e o Pérez tão grosso quanto você tá falando. Não, eu falei prego, é porque assim, tinha que ficar legal, né? Um campeão mundial e um prego, sabe? Mas eu acho que o Massa, ele vem esse ano com a faca nos dentes, assim, né? É o último ano de contrato dele... Ele já tem 31 anos. Exato. Né? Então, assim, ou ele vem pra fazer um belo campeonato. Não digo disputar título, mas ganhar. Mas ele precisa ganhar corridas esse ano. Precisa ganhar corrida esse ano. Não é possível. Isso dá confiança pro cara. Falando em 31 anos, sabe quem é o mais velho de todos? Puta, deve ser alguma tranqueira, mano. É o Mark Webber, uma tranqueira. Acertou. Me fudi. Mark Webber, 36 anos. Mas ele não é o mais antigo na Fórmula 1. Sabe quem é o mais antigo na Fórmula 1? Dentre todos os pilotos dessa temporada? Não. Jason Button. Ele estreou em 2000. 13 anos já no circo da Fórmula 1. Começou com 18? Tem... Começou na Williams, em 2000. Olha aí que legal. Bom, colocamos como favoritos a Red Bull, que nem se falou naquelas porcentagens, né? Red Bull, Ferrari a Lotus. E a Lotus, que começou muito bem. E né? As duas... McLaren e Mercedes mais um pouco abaixo. Juntas, né? Hã? Juntas, né? Eu acho que a juntas. McLaren não... Eu acho que se o Hamilton tivesse na McLaren, eu colocaria a McLaren um pouco à frente. Tá. Mas pelo conjunto de pilotos, eu deixo as duas no mesmo nível. Eu, é engraçado que assim, tem carros diferentes, né? A Red Bull, ela tem um carro pra treino, né? É um carro de treino, é insuperável no treino. A Ferrari, a Lotus eu acho que tem um mix legal. Mas eu acho que a Lotus e a Ferrari tem dois pilotos também que são bem acima da média. Né? Não, tudo bem, mas eu tô falando assim, especialmente a característica do carro, né? A Ferrari e a McLaren tem carros de corrida, né? Sim. No treino é uma merda, mas na corrida ela vai que melhora. Vai e segura bem. Temos a nossa querida Force India também. Exato, é a sexta força. A sexta força, né? Sexta força. Tá crescendo. Mesmo se não fosse, nós colocaríamos como sexta força, porque a Force India... vai pontuar, vai surpreender e a Force India vai pro pódio. Oh, o Sutil liderou a corrida na Austrália. Liderou a corrida e tudo. E a Sauber, né, também ali meio que... É, deu uma crescidinha esse ano, né? Agora, a porcaria mesmo é a Williams. Nossa, dá dó, né? Porcaria mesmo é a Williams. Eu vi, eu até retuitei... Não, porcaria mesmo não é a Williams, calma. Como assim? Porcaria, Marussia Caterina, né? Ah, não, tá, beleza. Não, tudo bem. Não, mas é que tá uma porcaria. É, a Williams, ela tá numa draga, velho. Tá uma draga. Eu retuitei, se eu achar o meu retweet, eu coloco aí no post. Em corridas, o ano passado, a Williams girava um ponto, não sei o que, um ponto alguma coisa segundos, menos do que os carros da ponta. Na Austrália, ela tava virando 3 segundos. Nossa. O negócio tá feio. É uma mancha histórica, né? O negócio tá feio. É a mancha na história da Williams. Né? Exatamente. A Williams que dispensou o Bruno Senna, certo? Exato. Até por questões ligadas a patrocínio. Exato. Não, mas vamos. Depois a gente fala de pilotos. Aí tem a Toro Rosso, que eu acho um nome horrível. É. É, na verdade é Red Bull, né? Toro Rosso? Então, mas é Red Bull. Em italiano. Em italiano. É a Toro Rosso. E a porcaria da Caterham e da Marussia. Eu falo pra você que a Toro Rosso hoje... Não, mas não é tão ruim assim, não. Ela é melhor que a Williams. É melhor que a Williams. Bem melhor que a Williams. Não, vira e mexe ver um carro da Toro Rosso ali no pelotão principal. Pelo menos no Q2 sempre vai. Não é que nem as duas porcarias que são as duas. A Caterham e a Marussia, a HRT... Faliu o ano passado, né? Então esse ano não tem mais. A Virgin faliu no começo do ano passado. A carta virou a Marussia, né? A Virgin virou a Marussia, né? Ah, é, virou, é porque o cara comprou. A Virgin, né? Virou a Marussia. É, tem até um mapinha legal aqui, quer ver, ó? Você sabe que eu tava fuçando outro dia antes de começar a temporada da Fórmula 1, só pra ver quem eram os pilotos, né? Eu gosto de ver das equipes menores, né? O nome do piloto, qual a idade, porque é novinho e tal. Uh-huh. Aí o que aconteceu? Eu entrei numa página, cara, que pra quem gosta de estética. Meus caras fizeram uma página sensacional, pilotos e equipes. O nome, tudo na mesma página, só desce na barra de rolagem, nada de clique. Legal, maravilha. Aí o que acontece? Equipe, os pilotos, tipo num crachá. Ah, só. A cordinha do crachá e o crachá e o carro numa imagem muito bonita. Mas tem o capacete também do cara? É, no crachá. Tem o capacete dele? Não me recordo agora de cabeça. Então, ó, ponto já ponto negativo. Não, mas assim... Não ganhou 10, ganhou 9. Mas, não, mas o que eu gostei, o que eu achei lindo... Foi o carro, tá. E o fundo é escuro, é preto, mas os caras vão falar, é um preto não tão escuro, né? Os caras vão falar, tá louco? Preto é preto. Mas é um preto assim que ele não incomoda na tela, porque tem preto que na tela incomoda. É um preto 70%. Isso, e assim, eu achei que ficou muito lindo, cara. Fala o nome, fala o link, porra. É no site da Globo.com, Esportes, Fórmula 1, pilotos e equipes. Ah, maravilha. Vamos colocar o link aí, vai. E a Globo podia pagar um tourzinho pra nós, mas tudo bem, não vamos pagar. Ah, você falou da Virgin, né? E que aí eu falei que ela virou a Marussia. Tem um mapinha aqui bem legal, uma timeline dos participantes da Fórmula 1. Vamos lá, a Ferrari é a mais antiga. Sim, desde o começo. Né? Desde o começo, mais antiga, desde 1950. Ah, depois vem a McLaren, né? Desde 1966. E aí são as duas únicas que permanecem até hoje do mesmo jeito. Ferrari e McLaren. E o resto, olha só que legal. A Mercedes... Né, que hoje ela já foi Brown, que já foi Honda, que já foi BAR, que já foi Tyrrell. E que era Mercedes? Não. Não. Ela nunca correu como Mercedes antes? Acho que não. Ah, tá. Aí você me pegou. Porra, ela era a Tyrrell, mano. Era a Tyrrell, de 70 até 98. Nossa, eu não sabia que a Mercedes tinha a estrutura da Tyrrell. A Tyrrell foi aquela do carro de seis rodas, você lembra? Lembro. Era azul e branco, não era? Era, azul e branco. Aí, olha só, a Lotus GP, certo? Ela foi Lotus Renault em 2011, foi Renault de 2002 até 2010, foi Benetton de 86 até 2001. Benetton era da hora. E foi Toleman de 81 até 85. Do Senna. É, olha aí. A Toro Rosso era a Minardi. Que não machucava ninguém. A Force Indian já foi Spyker, já foi Midland, que já foi a Jordan. É, herdou uma estrutura que começou forte, deu uma queda muito grande, né? Nessa época de Spyker. A Sauber tem uma parada engraçada. Ela é Sauber, aí ela foi BMW Sauber e já foi Sauber, só Sauber. Aí então ela foi e voltou. É. A Red Bull, Stuart, Jaguar, Red Bull. É verdade. Aí tem o Team Lotus. Lembra do Team Lotus? É, que tinha eles aquela montaram, bagunça. Aí saiu aquela briga do Colin Chapman. Então, lá, a né? Team Lotus é a Caterham. Exato. Aí a Hispania acabou, que era a HRT. E a Virgin era a Marussia. Não necessariamente, tipo assim, a Jordan virou Midland, que virou Spyker, que virou Force Indian, é, né? É, que eles têm o capital e o capital é comprado. Mas é que aí, né, uma veio substituindo a outra, sacou? Exato. É, é legalzinho, né? Não, e eles têm toda a estrutura pronta, né? Bom, vamos falar dos pilotos agora. As cinco equipes principais a gente já falou, né? Red Bull com Vettel e Weber, Ferrari com Alonso e Massa, McLaren com Jenson Button e Sérgio Pérez. Você acredita no Sérgio Pérez? Eu acredito. Você acredita? Eu não acredito. Ele era piloto de teste, ó, né? Eu acredito. Quer dizer, piloto de teste, não. Mas não aposto para 2013. Ele era piloto da Sauber, né? Era da Sauber. É, mas não aposto para 2013. Ah, tá bom. O que eu digo que era piloto da Sauber, assim, porque parece ter uma história que o Sérgio Pérez, ele estava sendo preparado para ser um piloto da Ferrari. Da Ferrari, por né? Isso ele estava na Sauber. Exatamente. Eu falei que piloto de teste que é mais ou menos isso, né? E ele já declarou, né, que essa semana ele teve uma declaração polêmica, né, que ele falou que a Ferrari merda, fazia pressão, né, pra... Olha, é o Alonso tá atrás de você, tomar cuidado e tal. É, falou bosta. Falou bosta. Era Lotus, Raikkonen e o Grosso do Grosjean. A Mercedes com Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Então foi assim, Lotus, de novo, arruma. Lotus com Raikkonen. Com Raikkonen. Ah, com Raikkonen. Sabe que o Raikkonen foi o único piloto que completou todas as provas do ano passado? É o Homem de Gelo. O Homem de Gelo, cara. O Homem de Gelo com vodka. O cara vai te processar, mano. Não é nada, ele vai me chamar pra beber junto com ele. O pior é que, assim, no final ele volta dirigindo e eu não consigo. É, com certeza. Precisa acompanhar ele. Mercedes, Lewis Hamilton e o Nico Rosberg. O Lewis Hamilton que está na vaga do Schumacher, que agora se aposentou de fato. De fato. De agora vez. Vai só... Só curtir. Só curtir. Beber cerveja. Que beleza. Sauber, Nico Hülkenberg e o Esteban Gutierrez, estreante na Fórmula 1. Uma aposta, né? Estão apostando bastante em pilotos aqui. Mexicano, né? Nossa querida Force Indian com o Paul de Resta e o Adrian Sutil. Mesma dupla, né? Mesma dupla. Opa! Ai, que burro, dá zero pra ele. A Williams com o Pastor Maldonado. Talvez sua última temporada, já que o Hugo Chaves morreu, seu padrinho, né? É o resquício do dinheiro do Estado venezuelano. E o companheiro de equipe dele ano passado, que era o nosso querido Bruno Senna, não teve dinheiro. Sem dinheiro, brasileiro. Sem dinheiro. Meteram agora o Valtteri Bottas, finlandês, estreante na Fórmula 1. É mais uma aposta na tradição da Finlândia de produzir alguns bons pilotos. Né? Sim, como Kimi Raikkonen, Mika Raikkonen. E esse não vai dar certo. E Valtteri Bottas, não parece o nome. E o Keke Rosberg. Keke Rosberg, é verdade. É que o Nico Rosberg é alemão, né? É. Papai fez numa das corridas. Na é. Alemanha. Piloto é que nem marinheiro, né? Um amor em cada porto, um amor em cada GP. Piloto eu não digo, mas que mecânico da GP. Puta merda. Porra, é vários, né? A troço. Tá com o Daniel Ricciardo e o Jean-Éric Vernet. Meu, vou falar, esse Daniel Ricciardo deve ser ruim também, viu? Puta, o cara tá correndo por aí, uma prova ou outra, acho que uns 40 anos na Fórmula 1. Não, por estreou em 2011, cacete. A Caterham tem o Charles Pique, que já estreou ano passado. Que é aquele mostarda com ketchup e maionese não, da Helmas, né? Não, eu não vou nem comentar isso. E o outro piloto é o Guido Vandergaard. Estreante na Fórmula 1 também, holandês. Holandês, esse não cara... Não me lembro de nenhum piloto holandês. É, mas deve ter. Eu não me lembro de nenhum. Então é uma porcaria. É. Porque a Holanda é uma porcaria, né? Exato. Exceto no hockey sobre grama feminino. Ah, sim. Que não ganhando é. Ou perdendo é uma maravilha. É uma maravilha. E a Marussia vem com o Julius Bianchi e o Max Chilton, dois estreantes em Fórmula 1. Max Chilton é o cara que vai substituir o Hamilton. Como assim? Hã? Esse piloto vai crescer, ele é bom. Ah, você tá falando no coração dos ingleses? Isso. Ah, tá bom. E o Brasil só com Felipe Massa, né? Desde 78, isso não acontecia. O Brasil com apenas um piloto. Naquela época, Emerson Fittipaldi, que era bem melhor que o Felipe Massa. É, eu ia chegar exatamente nesse ponto. A questão não é ter só um piloto. A questão é ter só o Massa. É, esse é o lance. O Razia, né, tinha tudo acertado com a Marussia, né? E aí algum patrocinador sabe-se lá qual, né? Ninguém sabe qual foi esse patrocinador, né? Não quis falar. Qual o nome dessa empresa? Ramelou. E aí entrou no lugar dele o Jules Bianchi, que é o francês. E pro ano que vem aí tem um ou outro rapaz, é o Philippe Nasri, né? Ele tá disputando o seu segundo ano de GP2. Tem possibilidade de título na GP2. O ano que vem o Razia pode voltar e o Felipe Nasri também estrear. Voltar então, eu digo, né? Mas... Voltar não, né? Estrear de fato, né? Mas esse ano só o Massa. A volta de quem nunca foi. Exato. É, mas na realidade, você acha que vale a pena, por exemplo, você ter um brasileiro na Marussia como torcedor brasileiro? Ah, então, aí que tá, né? Eu vi um comentário essa semana que é bem pertinente. O cara fala o seguinte: meu, torcedores de Fórmula 1, eu acho que isso não nos inclui, mas eu digo a grande massa. Não o Felipe. É... Até porque é a grande. É a grande, mas não o pequeno. Ah, caralho, peraí, você já me atrapalhou agora. É, o cara tem que torcer, sei lá, escolha uma escuderia e assim, torce pra prova, né? Assiste a prova. Exato. Torce por um pega legal que tem entre um piloto e outro, que estão ocorrendo bastante ultrapassagens. Muito. Né? Ó, só pra não falar mal do Massa, o Massa... Esse ano aumentou a média de ultrapassagens dele, só na corrida da Austrália. E você fala assim, ah, grande merda, não. Ele foi o terceiro piloto que mais ultrapassou o ano passado. Aí, tá vendo? Teu só perdeu pro Vettel e pra não sei outro, que eu não lembro lógico, agora. Tá sempre lá atrás, pô, no meio das bostas. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Ai. Porra, que explicação cretina. Não gostei. Tanto que ele deu uma declaração, ele falou assim, não, espero que minha média abaixe, porque eu quero andar na frente e não tem que passar ninguém. Ah, exatamente. Não, mas a ultrapassagem dele no GP da Austrália, na largada com o Vettel, foi bacana. A corrida da Austrália dele já foi uma boa prova. Foi uma boa prova. É, o cara falou pra torcer pra um pega legal, assiste a corrida. Porque o brasileiro só torce pro brasileiro que tá ganhando. Né? É. A gente já discutiu isso aqui ainda, né? O brasileiro, que nem você falou assim agora, ah, vale a pena um brasileiro na Marussia? Por que não? Né? Você acabou de falar que o Max Chilton, que tá na Marussia, vai ser um grande piloto. Ué, ele faz um, dois anos, aí vai pra Sauber, faz, sei lá, dois anos de Sauber, e vai pegando cancha. Né? Não quer que o cara já chegue na Red Bull, não, ó, mas ano que vem Mark Webber não vai assinar, pô, o Razia lá na Red Bull. Não, isso não vai acontecer, porra. Não, mas, por exemplo, eu acho que o Razia, se ele for tão bom como é, porque ele não é, ele é simplesmente, ele foi bem e ponto final, não, ele não arregaçou. Né, não, tudo bem. Agora, eu acho que você pode tentar cavar uma vaga, por exemplo, na Force India, porque eu tenho convicção de que se tivesse, por exemplo, o Vettel dirigindo a Force India, não ia disputar título, mas ia chegar pra brigar com a Mercedes e a McLaren. Não, entendi, é que assim, o problema da Fórmula 1, né, o ano que vem, 2014... Outra coisa que, além dos motores turbo, vai ser uma redução no custo de cada carro Ah, não. E isso é uma situação... Para a saúde financeira ficar melhor. Por quê? Porque hoje você vê, assim, por exemplo, Kamui Kobayashi. Meu querido Kamui Kobayashi, um dos meus pilotos favoritos. Eu adorava o Kobayashi. Não, mas, né? Na verdade, ele foi o melhor japonês da história. Sim, ele era loucaço, ele dirigia bem. Tá fora da Fórmula 1 por quê? Porque não tem grana, não tem patrocinador. São poucas as equipes, né? São as grandes só, que não precisam de pilotos com patrocinador. Exato. Né, que contratam um piloto, né, e não o contrário, né, parece que o piloto que contrata a escuderia. Né. É, essas menores acontece isso. Essas menores, não, a Williams tá assim. O Bruno Senna não tá na Williams por quê? Porque não teve porque grana. Não teve grana. Né? O Pastor Maldonado comprou a vaga dele na Williams, né? Exatamente. Pastor não, o Hugo Chaves, né? Comprou, enfim. Fica nisso, né, assim, a gente... Até porque você não consegue nem imaginar de onde o Pastor tira tanto dinheiro. Ah, imaginem. Do mal, do nada. Nossa, meu Deus. Então a gente fica nisso, né? Quer dizer, assim, para um piloto brasileiro chegar numa equipe grande, ele tem que ter muito destaque ou ser formado em algum lugar, né? O Sérgio Pérez, que estava sendo formado para ir para a Ferrari, acabou indo para outra. O Lewis Hamilton, que tava, né, era da base da McLaren. Foi, Enfim, mas assim, a gente tem que esperar que eles comecem nessas equipes menores e talvez tentar uma vaguinha numa Force India, numa Sauber direto já. É, então, exatamente. Que aí já é isso que eu acho legal. Que tem condição. Bom, quem vai brigar pelo título nos pilotos? Vettel e quem mais? Vettel, Alonso. Tá. Né, o Raikkonen. Ok. É, brigar pelo título até o final, você diz? Só os não, três. Não, até o final. Só os três. Eu não ponho Hamilton, não. Não, eu não coloco o Hamilton, não. Eu coloco o Weber, o Vettel. Porra, você meteu o pau no cara até agora? Sim. Acho ele ruim, mas ele tem o carro bom, ué, ele chega. Não, e tem uma vantagem. Porque assim, o dia que o Weber chegar pra competir desde o começo, eu quero ver se a Red Bull realmente não vai fazer jogo de equipe. Você sabe que o Helmut Marko, ele é um dos mentores lá da Red Bull. Ele disse que o grande problema do Weber é que ele se perde emocionalmente. Porra, o cara mais velho, mano. Ué, mas vai fazer, às vezes a cabeça do cara não é boa. Pô, o Vettel é alemão. O alemão não tem emoção, cara. É, não. Entendeu? Isso daí não rola. Enfim. Acho que não vai ter jogo de equipe, porque eles já tiveram condições de fazer, de disputar, não precisa mais porque eles sobravam, né? Enfim. Mas eu acho que fica nisso aí. Eu acho que fica entre os dois pilotos da Red Bull, o Alonso e talvez o Raikkonen no braço, cara. Isso então, é McLaren, Alonso, sei lá. O Alonso também vai no braço. Não, mas esse ano a Ferrari tá com um carrinho melhor. Então, por quê? Porque ele é mais consistente do que a Red Bull. Porque se a Red Bull tivesse a consistência da Ferrari... Agora, o que eu não entendo da Ferrari é porque eles fazem... Assim, eu não gosto do Massa, não tô defendendo o Massa, não acho que ele seja um grande piloto. Mas é impressionante como eles fazem cagada na estratégia do Massa. É impressionante. É, assim, eu acho que é o habeas corpus que o Massa tem para não ser condenado como um péssimo piloto, o pior brasileiro da história da Fórmula 1. Não é, pelo amor de Deus. Olha, não, quem que é muito pior que ele? Maurício Guglielmin também não era nada legal. Mas ele corria na marcha. Porque aquele o Pupo Moreno também. Ah, mas o Roberto Pupo Moreno eu vou defender ele. Ah, não, não vem. Véio. Ele nunca foi contratado para dirigir. Ele sempre foi contratado para acertar. Ah, tá bom. Ele era para ter sido. É que ele não era engenheiro. Porque se ele fosse engenheiro, ele trabalhava lá. Tá bom. Não, beleza, eu vou tirar essa do Massa. Então. Você me convenceu. Roberto Pupo Moreno e Maurício Guglielmin. É, dá licença, né? Beleza. Fora Christian Fittipaldi. É, o Christian correu com o nome, né? Não, vamos deixar isso com outro. É. Né, os brasileiros. Beleza, a gente já se desculpa um pouco Massa, não vou precisar lembrar demais desse cara. Bom, é assim, a gente acha que essa coisa vai ficar mesmo concentrada na Red Bull, tanto em construtores quanto em pilotos, mas esperamos que essa heterogeneidade. Heterogeneidade de pilotos ganhando corridas continue. Continue, porque foi bacana. Foi bacana, foi legal, é legal. E assim, vira uma coisa meio Fórmula Indy, né? Que assim, o cara não precisa ganhar todas, né? Mas se ele for consistente, exatamente. primeiro, segundo, terceiro, quarto, marcando bastante pontos, né? Ou seja, você pode ter vários pilotos ganhando corrida. Mas você tem ali dois, três disputando o título, porque são os mais consistentes, os conjuntos melhores, enfim. Mas eu vou te falar uma tudo coisa. Isso. Você sabe que a Fórmula 1 é muito bacana. Então, adoro a Fórmula 1. Sabe o que é o mais legal da Fórmula 1? Porque você vibra com a prova. E o Mundial é só um detalhe pra gente que é telespectador e torcedor. É verdade, nunca tinha pensado nisso. Entendeu? Então, a soma dos pontos, o Mundial, não, a classificação... A obsessão nossa não é essa, a gente quer ver uma corrida bacana. É, quer ver uma prova legal. Então essa é a vantagem da Fórmula 1 estar equilibrada. Com chuva é melhor ainda. Pô, com chuva é sensacional, né? Com por que chuva que é coisa o... de outro mundo. O cara lá, como é que ele chama mesmo? O do cabelinho branco, o Bernie Eccleston. Que a filha dele é coisa de louco, isso é na revista? Não sei, não vi. Foi a filha de onde? Não sei se foi a dele ou do Max Mosley. O Max Mosley é aquele que gostava de umas putarias, não é? A filha dele pra ele pagar a língua. O Bernie Eccleston, ele lembra daquela... A gente já comentou no podcast já de Fórmula 1 que ele queria botar chuveirinho em ponta. Ah, ia ser da hora. Corrida de Fórmula 1 com obstáculos. Finalizando o papo do Fino sobre a temporada 2013 de Fórmula 1, falamos da temporada de 2013, 2012, de 2011... 2014. Programa sobre Fórmula 1. Pronto. Falamos até 2015, porque eu falei que o Max Chilton daqui 2 anos vai ser um bom piloto. É verdade. Piloto. E dizem que em 2015 parece que termina o contrato de Interlagos e Florianópolis tá entrando aí pra ver se consegue levar... Pra lá. 2015. Falamos de Fórmula 1 num contexto geral, que beleza, manjamos muito. Novamente. Impressionante. E finalizando o programa, vamos ouvir uma música do Arctic Monkeys que chama Balaclava. Olha aí. Balaclava. Sabe o que é balaclava, Rodrigo? É o negocinho branco que os caras põem embaixo do capacete. É o capuzinho branco. Muito bem, então, ô Creeder, toca a balaclava. Perform and the daggers are drawn as the crooks in this crime. That's right. E agora o momento branquinho é que ele merece ser espinafrado na temporada de Fórmula 1. Vai, Rodrigo, quem que é o seu bronquinha? É, eu vou dar meu bronquinha pra Lotto. Você pode achar estranho e tal, mas depois de tudo que a gente falou... Achei que você ia dar seu bronquinho pro Mark Webber. Não, você tá louco. O Grosjean, o piloto que erra do jeito que ele erra, você pode falar assim, ah, dá o bronquinho pra ele, mas não tem como dar o bronquinho pra ele, porque o cara é ruim. Não, ele não é ruim. Agora. Ele não é ruim. Ele é acéfalo. Ele não. Ele é imprudente. Ele acéfalo. É, ele é tipo o Kamui Kobayashi. O Kobayashi era loucão também. Ele não pensa, não. É diferente, pô. Não, é verdade. O Kobayashi tinha técnica. Não, ele não tinha técnica, ele tinha loucura. Agora, o problema é a Lotus empregar, a Lotus crescer numa fase crescente, empregar o cara, pelo amor de Deus, meu bronquinho vai pra Lotus. Meu bronquinho poderia ir para o senhor, que comparou Mark Webber com Alan Prost. Mas só vou deixar passar essa. Eu vou... Até porque o pessoal nos comentários deve espinafrar o senhor, eu... Motivos a espinafrar em senhor Rodrigo. E serão respondidos comparou assim. Comparou Mark Webber com Alan Prost, meu Deus do céu. Mas o meu bronquinha vai para as equipes que são contratadas por pilotos. Mas a coisa está se invertendo na parada, né? Quer dizer, em vez da equipe ou formar ou contratar pilotos para os seus carros, né, de acordo com a sua demanda, né, com a sua necessidade, exato. Não. As equipes estão se sujeitando a aceitar dinheiro de pilotos medíocres, vagabundos e porcarias. Horríveis. Né? Só para ter o carro no circo e nem sei para quê, né? Porque... Charles Pique, fala se isso é nome de piloto. Porra, você tá de brincadeira. É... Pro carro o quê? Pro carro passar vergonha no Q3? Exato. E tomar 3, 5 voltas da Force India, porra. Ah, vai pro inferno essas equipes aí, ó. Aí? Meu bronquinho é pra HRT, que já faliu, Caterham, Marussia, a Williams tá indo por esse caminho. Eu não gosto de piloto que contrata a equipe. E quem é o destaque da temporada de Fórmula 1, quem merece o troféu? Filho da Bola.net. Eu vou começar de novo, e já que eu falei da Lotus, vou continuar nela, né? O meu filho da bola vai pro Raikkonen. Olha aí. E assim... É, ganhou a primeira e vai ganhar algumas. Vai ganhar algumas. E assim, é um piloto acima da média. É, eu não acho que acabe conseguindo competir pelo título, porque o Vettel é muito rápido e o Alonso tem um carro melhor que o dele. Mas o meu fino vai para ele, porque ele é um dos grandes pilotos da Fórmula 1 hoje, sem álcool. O meu fino da bola vai, sabe para quem? Pode parecer, assim, putz, sério? Para Red Bull Racing. Ou melhor, para Red Bull Racing. Por quê, cara? Porque a gente comentou, né? Os caras têm aí, completam esse ano, 8 anos de Fórmula 1, né? De Fórmula 1. E assim, você fala assim, pô, mas é incrível, né? Você falou assim, pô, é a maior campeã relativa de todos os tempos, né? 7 anos, 3 títulos. É. 3 títulos consecutivos. Tem uma bela equipe e tudo isso é motivado pelo sonho do dono da empresa, cara. O cara simplesmente ele gosta de esporte radical e ele quer associar a marca dele a esportes radicais. Tanto que a Red Bull, né, ela patrocina corrida de avião, salto de paraquedas, o maior salto de paraquedas da história foi patrocinado pela Red Bull, o cara bateu recorde, tem corrida, tem pega de avião, corrida de obstáculo de avião que a Red Bull banca. Mas na verdade ele gosta de esporte no modo geral, né? Porque ele tem time de futebol na Áustria, sim, nos Estados Unidos, no Brasil. Em São Paulo, né? É. Sim, não. O cara gosta de esporte, mas assim, é que o marketing da Red Bull tá em cima dos esportes radicais. Sim. 35% do faturamento da empresa é revertido no ano seguinte para os orçamentos de marketing de patrocínio de equipes. Até porque ela é uma marca de energético. Dizem que... Dentro da Red Bull, a Red Bull Racing não se paga. Ah, é? Porque ela consome muito mais do orçamento. Entendeu? Apesar dos títulos, não sei o quê. Mas assim, é a ideologia do dono. O cara quer, o cara gosta. É amor, vai, né? Que vai. É amor, cara. É amor. E construiu uma equipe né, forte, poderosa. E assim, eu sou simpático à Red Bull, assim. Porque quando o cara começa a ganhar, fica antipático, né? Muita gente começa a torcer contra a Red Bull porque ganhou muito, né? É, então, assim, é competência, né? Não, mas eu digo assim, tem aquela coisa assim, ah, eu quero que o menor ganhe agora, eu quero que outro ganhe pra tirar... Eu continuo torcendo pra Red Bull, claro que em segundo lugar, né? A minha equipe de coração é a Force India, né? A equipe da Dauphine da Bola. Dauphine da Bola é a Force India. Não se surpreendam se daqui a alguns anos virem numa Force India estampado o nosso logo. Exato. E não estranhem se no setor G, se no Interlagos, tiver um bandeirão da TOF, que é a torcida organizada da Força Índia. Vamos levar unidades de pessoas. Mas enfim, o meu filho da bola para a Red Bull, tricampeão, uma equipe bacana, invejável e que não tem essa parada de jogo de equipe. Exato. Com eles é no energético e que dá asas. E é isso aí. E se o Raikkonen fosse para a Força Índia, ia ser perfeito. Ah, antes de encerrarmos e ainda dentro do bloco fino da bola, temos que dar um fino da bola para o Fittipaldão. Exato, fino da bola master. Sim. E o programa sendo dedicado, uma homenagem especial ao Wilson Fittipaldi. Ao barão Wilson Fittipaldi, pai de Wilsinho e Emerson, avô de Christian. Ele foi um dos grandes ícones do automobilismo do Brasil. Então, fino da bola especial para o barão Wilson Fittipaldi. Sendo assim, encerramos mais um Papo do Firo, mais um programa bacaníssimo sobre Fórmula 1. É isso aí. Recadinhos da paróquia, Rodrigo, não? Não, nenhum. Só um tchau especial. Pra quem? Pra todo mundo que for. Que for da sua família? Pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Isso aí. Não, pra todo mundo que for cornetar as caneladas. Sim. Pegar leve comigo, porque depois eu explico por que o Weber é do nível do Prost. Meu Deus do céu, e você falou que não colocou vírgula na frase, tudo bem. Tem gente que no fino da bola que não coloca vírgula nos textos. No próximo semana tem mais Papo do Fino. Um grande abraço para vocês. Tchau.